está livre. Número 2, número 1 está mobilizado para você. É, tipo, na cara, não. Número 4, mais 8, 1, reduz a velocidade para 2, 1, 0, 9. 4753, reduz a velocidade para 2, 3, 0, 9. Controle. Então, 58 milhas para oeste de Salvador, maternizo 105, chama o centro Recife, sequência 126 decimal 0, oceana 128 decimal 8, para serviço de informação alerta. Aqui a curva à direita, proa 070. Nessa proa, por exemplo, você está o localizador. Você para 2.000 pés, distanciamento na 018. Direita 070, descendo para 2.028 a 2.027. Proa 755, solo 37, solo 2.019. Mais 8 turnos, desça para 4.000 pés, distanciamento na 098. 092, autorizado pouso, pistino 0, 1, 0, 0, grau, 089. Autorizado pouso, 90, bom, 092. Três ações com ina contra final autorizado. Aliás, mantém o pistão zero. Z79-2, autorização para sequenciamento, mantém a 300 por limitado pelo localizador. Z47-53, desça para nível 050. E 8-1, curva esquerda para o 160, nessa curva, utilizando o sensor localizador, desça para 2.000 pés. Esquerda 160, desça para 2.000 pés, autorizado o curso localizador, educação. 5 autorizado pouso, pista no 0, entre 1, 0, 0, grau, 0, 9. Tudo pouso, pista no 0, então está certo. Para 4.010, mantém a presente pro, limitado pelo localizador, 4752. Mantendo a presente pro, limitado pelo localizador, está 4753. Mantendo para 4.000? 4.010. Controle Salvador, bom dia, azul 283. 283 azul, contato no radar do celular, escuta via para Leão 160, saiu da Arbo Ono. Leão 160, Arbo Ono. 4753, reduz a velocidade para 1809. Reduzindo para 1809, está 4753. Completa a aproximação, chama a operadora 118 decimal 95, da força, 18981. Salvador agora, 18950, obrigado. Aí, Salvador, bom dia, azul 4981, estabilizado em Elétrico aí da 10 visão. Azul 4981, continua a aproximação, informando o estaleiro. Continua a aproximação, 4981. Curva esquerda, proa ONU 50. Essa é a proa autorizada pelo seu localizador. Informa no localizador. Yeah. estabilizado em LS. Azul, Tan 453, continua a aproximação, Palmaré de Estalite. 453. Azul 2783, vou direto a Lefa. Direto a Lefa, Azul 2783. 9972, mau tráfego, posição de 1 para 12 horas, 8.8 milhas, rumo oeste, cruzando nível 095 ao nível 160, na área T72. Frequência 126 decimal 0, antena 128 decimal 8, projeto. controle. Meia dúzia de milhas para 10 km, mantém o nível 190, que está determinado. Chama agora o controle da Caju, reconhece 120, decimal 30, boa viagem. Completa a aproximação, chama a velatura 198 decimal 95 ponto 8. 978, autorizado por outro, chama 001-00 grau 09 baixo. 28, sala 58, direita sala 2.9. Eco de Lua, chame 22 fora. Eco Zulu, frequência livre, mais Eco Zulu. bom dia, só identificação, está presente, voo a Alagoinhas para chegar da BF e isso é inicialmente para 4010, estou tendo 909. 212's contact clear via Comédio 1 arrival. Descent to SAT level 050, QNH 1019. Go to Chabela. Você é autorizado cruzamento está no 735, segue via Quebec Mike Lima. Na Lima mantém posição e chame solo 121-9. Bom dia, Salvador 372, ponte para no 0. Bom, 372, bom dia, autorizado alinhar e decolar no 0, 080 graus 099. Alinha decola no 0, 372. 2, decolador 27, chama o controle de Salvador 120, decimal 8. 120, decimal 8, agradeço, bom dia a todos, bom voo, 373. Controle de Salvador, bom dia, no 372, cruzando 1500, deve ser escuro. Com 372, contato radar na decolagem, Supervia para nível 370, Fuca, saída. Saída Fuca 370, via 372. Salvador, bom dia, TAM 3304, CLS, avistando. TAM 3304, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso pista no zero, vento 090 graus, 099. Copiado, viu, pouso no zero, TAM 3304. Charlie, Alfa Sierra, bom dia, nível sonar encostado. Bono 095, bom dia. Autorizado alinhar e manter em São José. Solos 32, primeira direita, chame solo 121, décimo 9. Direita, solo 129, tá 3304. Posso chamar seu ponto aqui, ó? 0170. Alô 2796, bom dia, mantém ponto 0, piscina 0. Autorizado decolagem, pista no zero, vento 080 graus, 089. Charlie, Oscar, aqui no Monte Pulsão, aguarde para a sua decolagem.